Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, 11 de setembro, o Tema Livre está entrando no ar, lembrando nesta data dois episódios marcantes da história do mundo, da história do povo chileno também, e particularmente do povo chileno, mas também a história dos regimes ditatoriais na América do Sul, especialmente no Cone Sul americano. E nós estamos aqui lembrando, portanto, 40 anos do golpe do general Augusto Pinochet, que derrubou o Salvador Allende, o primeiro governo socialista eleito nessa região, e também os 12 anos do ataque aos Estados Unidos pelo Bin Laden, Osama Bin Laden, aquela história que todos nós sabemos que justifica todo o discurso antiterrorista e toda a política paranoica instalada pelos Estados Unidos no mundo inteiro e não apenas no seu território. Para tratar dessa questão conosco aqui, nós estamos com o Demian Bezerra de Mello, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também professora Suelen de Oliveira, de Relações Internacionais da ESPM do Rio, o José Niemeyer, coordenador de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais do IBMEC Rio, e o Dr. Garcia Vergara, chileno, médico da família e comunidade, saiu do Chile com 6 anos no golpe, em 73, no golpe do Pinochet, e vai conversar conosco também, dando até uma versão, uma impressão mais pessoal, uma sensação mais de vida mesmo. Eu gostaria até que ele abrisse a conversa de hoje. Garcia, para você, qual é a sensação de ver esses 40 anos do golpe do Pinochet sob o prisma que nós estamos vivendo hoje, do que nós vivemos hoje, não apenas do Chile, mas também Brasil e Argentina e esses países todos aqui em volta? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. É muito interessante esse debate para mim. E como médico e professor de medicina, da medicina de família e comunidade da UERJ, é um privilégio poder estar conversando com tantos ilustres professores também. Eu posso falar que tudo começou na minha lembrança do golpe militar do Chile e algumas coisas que ficaram gravadas desse momento que eu nunca vou esquecer. Porque a minha família toda era envolvida de uma certa forma, assim como a maioria dos chilenos era envolvida dentro do processo político que estava sendo vivido pelo Chile naquela época. E a memória que eu tenho é uma memória de criança e a memória que fui adquirindo na medida que fui escutando todos os meus primos, meus tios, que acabam saindo também do Chile e morando nos mais diversos lugares, nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha, na Itália, em tantos países que acolheram esses chilenos naquela época de violência e da instituição do terror do Estado. E o que me marcou mais, o que estou me lembrando agora mais, foi que naquele dia eu assistia tudo pela televisão, os aviões bombardeando o Palácio de la Moneda, os militares atirando, eu escutando os aviões passando por cima da minha casa. E à noite eu lembro que meus pais se juntaram em casa. Meu pai na época não morava com minha mãe, não morava conosco, e foram na biblioteca. Todo chileno naquela época eram famílias muito pobres, mas uma coisa que era característica da família chilena era ter livros. Se dizia que antes de ganhar uma geladeira, que era muito caro, se ganhava um estante para guardar os livros. Então, seja pobre ou rico, tinha livros. E meu pai era médico, era professor universitário. Ele tinha uma biblioteca gigantesca, muito grande. E meu pai e minha mãe, com a ajuda minha, fomos queimando os livros. Era 11 de setembro, o inverno já não era mais rigoroso como semanas antes, né? E o ritual não era mais acender a lareira, mas acendemos a lareira e começamos a queimar os livros. Jogar os livros na lareira. Né? Isso. Você sabe que eu me lembro, Vergara, de que eu também conheci o Chile dessa época, e eu me lembro que uma coisa que me marcou muito é que aqui, como aqui no Brasil, as crianças, principalmente os meninos, têm um time de futebol e torcem por um time de futebol com 12, 13 anos, 10 anos de idade. No Chile, eles tinham uma preferência política, eles eram ligados, e muito por causa da identidade da Unidade Popular, né, da UP do Allende. E isso mostrava também, vem corroborar o que você está falando de ler, do hábito da leitura, da consciência política que tinha o povo chileno naquela época. Eu acho que o Pinochet fez o possível para liquidar isso. Mas eu queria fazer um corte, então, para 40 anos depois, a gente falar sobre essa questão e também jogando nesse contexto atual, que é o contexto que nós propusemos no início do programa. Não tem ninguém da Al-Qaeda para defender aqui, mas nós temos o professor Demian, que é um estudioso e pode falar um pouco dessa situação 40 anos depois do golpe do Chile e 12 anos depois do ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos. Como é que nós estamos? O golpe de 1973 no Chile foi um golpe resultado de uma conspiração, como também foi no brasileiro, onde participou grandes setores do empresariado chileno, apoio muito efetivo da diplomacia americana, da CIA, como já é bastante conhecido e documentado, né? E o golpe no Chile encerra uma experiência muito interessante de tentativa de construção de um outro mundo, né? E pensar a tentativa de construção de um outro mundo nos anos 70 é se transportar para uma época onde o futuro ainda estava em questão, né? A gente vive num mundo, desde os anos 80 para cá, onde o que está expresso nos filmes de ficção científica é mais fácil as pessoas imaginarem o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. Só que nos anos 70, nos anos 60, o espírito de época era outro, ou seja, o futuro estava em questão e a possibilidade de um mundo diferente estava colocada. E o governo do Allende expressava isso, né? E foi interrompido para ser colocado em prática o primeiro laboratório do neoliberalismo. Eu acho que é importante colocar isso. Ou seja, a primeira experiência de colocando em prática as políticas lá das receitas da chamada Escola de Chicago. Aliás, a Escola de Chicago tem uma importância no processo de conspiração que derruba o governo de Salvador Allende, porque estava o setor preponderante, o Sérgio de Castro, por exemplo, que foi um dos grandes conspiradores e depois chegou a ser ministro do Pinochet, era professor da escola da Universidade Católica, do Departamento de Economia da Universidade Católica do Chile, que foi praticamente fundado com alunos do Milton Friedman, né, que foram estudar nos anos 50 nos Estados Unidos e criaram um verdadeiro bunker, né, do pensamento neoliberal no Chile. É importante pontuar que esse pensamento, do ponto de vista da importância acadêmica, nesse contexto ainda era bastante isolado. Ele não tinha hegemônico. E foi um laboratório, na verdade, ali. Foi, né? Um laboratório. Foi, né? O teste de que a coisa... Né, o teste laboratório dessa que escola. Que produziu uma catástrofe, né? Quer dizer, não só a conspiração, ela produziu uma catástrofe econômica, né? A gente tem aqui os dados da inflação, por exemplo. Primeiro ano do governo do Allende, 1971, a inflação ainda era de 22% e você tem um crescimento de PIB mais ou menos razoável, de 9%, né? Que é uma taxa, se a gente pensar comparar com o Brasil, que estava vivendo um milagre, ou seja, uma outra situação, você tem uma taxa de 9% de crescimento no primeiro governo do Allende. Segundo ano, você já tem uma inflação de 163% e no ano do golpe a inflação chegou a 381%, né? Ou seja, tem um descontrole da economia e isso tem a ver também com o processo de sabotagem econômica, né? Através, assim, enfim, a CIA bancou greve de caminhoneiro, como é bastante conhecido, e isso vai destruindo a possibilidade, as possibilidades, né, efetivas de uma política de Estado que o Allende estava querendo implementar. Entretanto, em 1973, né, a direita, aí, no primeiro momento, ela joga as suas esperanças de derrubar o governo Allende por uma via legal, que era ganhar, ter uma maioria de mais de 2/3 a partir das eleições que acontecem em 73, para tentar ganhar uma maioria e aprovar um impeachment do Allende por dentro do Congresso. E havia uma expectativa dos setores, né, da chamada do Partido Nacional, que é o partido de direita, e o partido de centro, que era a Democracia Cristã, que no primeiro momento apoia até a eleição, a condução do Allende ao poder, depois eu posso até explicar melhor isso, mas a partir de certo momento vai ficar do lado do movimento do golpe de Estado. Né? Só que essa eleição de 73, mais uma vez o que acontece é que a unidade popular cresce. É verdade. É o contrário que acontece. Então, a expectativa é frustrada. Ou seja, a via institucional para impedir a continuidade do governo do Allende estava brecada. Então, os caras vão para o golpe de Estado. Então, tem a primeira tentativa em junho de 1973, que é o chamado tanquetaço, né? Que é um golpe que é fracassado. Né? Mas já existe aquele clima, né, de que o golpe de Estado está ali. Né? É tanto que tem a memória de muitos brasileiros exilados que estão no Chile nesse momento. Muitos, depois de meados de 73, começam a fugir do Chile, porque estão sabendo, estão percebendo que o negócio está se encaminhando. A vaca indo para o brejo a galope. É. Para o que foi, que foi um massacre. Né? Eu queria que a Suelen falasse um pouquinho, a Suelen está concordando aqui. Eu vou entrar no debate, bom dia a todos, porque isso que o meu colega falou, o Demian, ele vai de encontro com a memória e o depoimento que o Dr. Vergara acabou de nos falar, que durante a ditadura militar, depois do golpe de 64 no Brasil, e o Chile era conhecido como o paraíso dos exilados, né? A gente chama da via chilena, né? E então o golpe do Pinochet representou o fim, né, desse lugar, que era um lugar de exílio para essas lideranças brasileiras que estavam, e aí José Serra, Fernando Henrique Cardoso, a Maria da Conceição Tavares, né, que é uma professora. Enfim, então o golpe também representou o fim dessa via chilena, né? E é curioso lembrar, e eu vou trazer o debate, porque a celebração dessa memória de 40 anos do golpe militar no Chile, na mesma época das eleições, porque a gente não, né? Então vou aqui lembrar que o Chile está em processo eleitoral, e é curioso porque as duas candidatas, tanto a Bachelet quanto a Evelyn Matthei, elas representam os dois lados dessa memória, né? Isso que é muito curioso. De um lado você tem a Bachelet, que representa a memória da repressão, da tortura, né? Dos perseguidos, e você tem a Evelyn Matthei, que é essa elite que ganhou muito com esse processo que o Demian acabou de explicar, que foi a introdução do neoliberalismo e o papel dos alunos da Chicago Boys, né? Inclusive o irmão do presidente atual, do Pinheira, foi um ministro do planejamento. Então, a gente é curioso a gente pensar também que a memória do golpe ela está sendo revivida nesse processo de eleições no Chile. Nós sabemos que a Bachelet é a favorita, né? E é curioso que as manifestações, né, os cartazes, eles evocavam principalmente as vias mais jovens, eles evocavam o fim do modelo Pinochet e a volta de um sistema Allende. Então é interessante como que a população chilena nesse momento ela tem identificado no seu presente essas heranças negativas desse passado, né? E hoje foi feita uma pesquisa, acho que pelo jornal, pelo Clarim, enfim, que 63% dos chilenos consideram esse período de neoliberalismo e essa herança econômica do governo Pinochet como a herança maldita do Chile, assim, como a causa de tudo que eles estão lutando contra, que é uma educação pública, de qualidade. E isso tudo está sendo evocado, quer dizer, né? A Bachelet está tentando um outro mandato. Então, será que ela também não tem uma... Né? É óbvio que os outros partidos que assumiram depois do Pinochet não tentaram mudar também esse legado. Só que a população está trazendo essa memória como explicação para o presente. Então, acho que isso é um fato importante e curioso dessa realidade. Legal. Zé Niemeyer, coordenador de graduação e pós-graduação em relações internacionais do IBMEC. Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certo aqui? Bom dia a todos os ouvintes, aos meus colegas professores. É interessante, na vida a gente precisa ter alguns parâmetros conceituais para poder entender os problemas, né? Quando eu converso com os meus colegas professores, eu sempre percebo uma tensão muito grande entre as questões ligadas à liberdade e as questões ligadas à igualdade. Aliás, Bobbio colocou muito bem isso, que ser de direita, ser de esquerda, ser de direita é no limite, né, num regime democrático, é você defender liberdades absolutas quase. Ser de esquerda, esquerda, uma esquerda mais radical, é você acreditar que a igualdade deve ser imposta mesmo contra as liberdades, né? Então, essa discussão entre liberdade e igualdade, entre esquerda e direita, ainda para mim é muito importante, né? Muitos acham que que acabou a discussão entre esquerda e direita. Eu não acredito nisso. Eu gosto muito dos nomes, inclusive, que me lembram a Revolução Francesa, que foi uma revolução importante para o progresso da humanidade, né? Então, só que é interessante os dois temas que você colocou, porque é um tema decididamente de um país, numa época específica, o Chile, onde a discussão sobre liberdade e igualdade estava colocada, uma sociedade que era muito desigual e precisava ser menos desigual, e para isso, talvez, liberdades na área empresarial, na área da livre iniciativa, precisariam ser suprimidas. Por exemplo, quando você cobra, faz uma cobrança tributária sobre renda, você está diminuindo liberdades da iniciativa privada, talvez a favor do que é público, do que é o bem comum, né? Então, essa discussão já havia no Chile, e essa discussão ocorreu no Brasil, e essa discussão ocorre hoje, né? E essa discussão não é uma discussão só nacional, ela não pode ser vista só, e aí eu entro na área das relações internacionais, ela não pode ser vista só no ambiente local ou doméstico dos países. A discussão sobre liberdade e igualdade, principalmente liberdade de ir e vir, liberdade de acesso à cultura, liberdade de empreender e também igualdade ou desigualdade de fatores de produção alocados, tal, isso também ocorre no plano internacional. E você pode compreender 11 de setembro de 2001, a partir, por exemplo, de uma discussão sobre liberdade e igualdade, onde os Estados Unidos da América, um país para alguns hegemônicos, outros com tendência hegemônica, sempre alocaram os recursos econômicos distribuídos no que nós chamamos de sistema internacional contemporâneo, da forma que melhor conviesse à soberania norte-americana. E muitos acham que o movimento terrorista, que surgiu a partir talvez de uma fagulha religiosa, mas que tinha muito por trás essa questão também da liberdade e da igualdade, o movimento terrorista surgiu para combater essa desigualdade que é colocada desde sempre, também no sistema internacional. Quer dizer, só para o seu ouvinte compreender como tanto nas sociedades nacionais, tanto em Copacabana, ou no Leme, ou em Madureira, quanto no sistema internacional, se nós conseguimos ver esses dois ambientes de uma forma muito clara, existe desigualdade e existe talvez excesso ou diminuição ou cerceamento de liberdades. E por isso que existe violência, por isso que existe conflito, por isso que existe muitas vezes uma situação de não cooperação, né? Que é essa tensão que eu falo. Só que essa tensão, volto a dizer, ela não está só no plano interno, né? Ela está no plano internacional também. O plano internacional é muito desigual. E alguns entes do sistema, que são estados soberanos independentes, têm mais liberdades que outros estados. E por isso que ocorre também conflito, tanto no âmbito internacional como no âmbito local. Seja numa manifestação de rua, seja num processo revolucionário, como ocorreu no Chile e no Brasil e outros países, né? Então, acho que isso é interessante para a gente buscar claro, o link, né? Eu acho, inclusive, que a gente podia puxar aqui, já que você falou isso aí, o Niemeyer, porque nós vivíamos naquele período, 40 anos atrás, nós vivíamos aquela questão do comunismo e do liberalismo da democracia americana, a União Soviética e os Estados Unidos com os poderes hegemônicos e com grande influência. E isso se esfacelou a partir de 1989, com o fim da União Soviética, e hoje nós temos a questão que você falou aqui, eu acho que foi aqui ou foi um pouquinho antes do programa começar, que a questão hoje não é você brigar contra o capitalismo, é você, como é que você vai fazer, o que vem depois disso aí? Nós temos esse caldo, cenário, que é um cenário difícil de você trabalhar, porque você trabalha com o desconhecido. Mas outras peças desse jogo de xadrez estão bem definidas, como, por exemplo, os Estados Unidos e o seu império bélico-militar, que precisa de sustentação nessas guerras localizadas. E nós temos agora, quer dizer, tem o fim da Guerra Fria, tem o fim da União Soviética, mas você tem as questões pontuais, que questões estão ligadas ao petróleo e ligadas também de uma forma ideológica, esquerda e direita, que sempre prevalecem nessa questão. E nós temos nessa parte do mundo aqui um outro cenário, que é pós as ditaduras militares, que eram todas de direita, à exceção do Alvarado do Peru, que era de esquerda, mas assim mesmo não foi lá, né, essas coisas, e o Fidel. E fora isso aí, você tem aqui nesse lado do mundo as ditaduras de direita e a herança que nós temos hoje. Eu queria que vocês pegassem daí, para a gente dar esse contexto internacional. Eu acho interessante botar os 40 anos do golpe do Chile junto com esses 12 anos do ataque aos Estados Unidos, desse ponto de vista, o neoliberalismo, como é que foi, o que que deu nisso aí que nós estamos vendo, e essa luta desenfreada por mais igualdade e por mais liberdade ao mesmo tempo. Posso falar na questão do que ficou e de memória, né, falando como um garoto de 5 anos que assistiu aquilo e depois que construiu uma memória baseada nos relatos dos primos, dos tios e de meus pais. Eu percebo assim, tentando fazer uma junção ou tendo alguns pontos de referência em relação ao 11 de setembro dos Estados Unidos, eu vejo assim que o grande legado da memória é uma memória basicamente negativa, que é de violência, né? De um conflito binário entre direita e esquerda, alto, baixo, seja lá o que for, e caracterizado por violência, né? Uma violência física brutal, né? Uma violência psicológica brutal, seja psíquica ou seja de alguma outra forma, e com um autoritarismo sem precedente, seja o 11 de setembro dos Estados Unidos ou seja o 11 de setembro do Chile. E fazendo esse paradoxo, ou esse paradigma, melhor dizendo, eu vejo a violência que a gente vive aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu sou professor, como eu estava falando, e a gente entra nas comunidades. A minha função como médico de família e professor é levar um médico residente em medicina de família e comunidade e os estudantes de medicina dentro das comunidades onde há conflito. Agora, com os UPPs, um pouco menos, mas o conflito existe e a memória, que a gente chama isso de pós-traumática, né? Pessoas que viveram processos de violência muito grande, que no Chile está muito bem documentado, até pelo uso enorme de medicamentos para aliviar a dor psíquica, aqui no Brasil é também muito grande. E eu acho que ainda não temos a dimensão disso. E é a mesma coisa que aconteceu para os que sobreviveram ao 11 de setembro dos Estados Unidos. Eu acho que uma das características básicas é o comércio de armas, né? A arma, a bala perdida não existe, é uma bala encontrada, seja numa criança, numa mulher grávida, pode ser, seja um míssil, família, pode ser um míssil perdido, encontrado, né? Isso daí demonstra, digamos assim, o viés do capitalismo mais selvagem que pode se encontrar, no qual um fuzil, um garoto que mora perto da nossa casa, carrega, custa 18 mil, 20 mil reais, né? E um míssil, nem sei quanto custa. Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse viés do capitalismo e que está muito junto e muito perto com a produção de medicamentos, que é o que a gente chama do complexo médico-hospitalar, né? Que está muito próximo. Armas químicas, bioquímicas, guerra ecológica ou anti-ecológica. Eu acho que é bem interessante. Vamos lá. Voltar a falar do Chile e discutir algumas coisas que eu acho que são importantes ser pontuadas, porque como foi o primeiro laboratório do neoliberalismo, e quando a ditadura acaba, ou seja, no final dos anos 80, quando Pinochet finalmente entrega o poder a um civil, a situação econômica do Chile nesse momento, no final dos anos 80, era uma situação boa, né? Então, dos anos 80, no final, segunda metade dos anos 80, a situação do Chile é uma boa situação, inclusive em comparação com o que está acontecendo na América Latina. Um colapso absurdo. Aqui, né? Foi a década perdida, né? Chamada década perdida, não é um cenário só do Brasil, né? Então o Chile tem esse contraponto. Entretanto, assim, até a eclosão desse milagre, a situação foi muito pior, né, no Chile. Então, o primeiro momento de uma aplicação ortodoxa dos planos neoliberais produziram uma catástrofe social que chegou ao seu ápice em 1982, quando o Chile, como toda a América Latina, estava vivendo uma forte pressão por causa da forma dos Estados Unidos resolver sua própria crise, né, que tem a ver com a subida da taxa de juros lá, do Volcker, etc. Não dá para falar muito aqui, mas o Chile vai viver uma grave crise social nesse momento, que tem a ver com um corte brutal de gastos sociais que vem desde a instalação da ditadura. Então, na verdade, é a partir de 85, com a mudança, uma certa reformulação nas políticas públicas do Estado, inclusive o próprio Sérgio de Castro cai, né, que estava tocando essa linha mais ortodoxa do neoliberalismo. Ele é afastado do poder e há uma mudança e se cria, né, um outro cenário, que vai ser esse cenário que explica um pouco o processo de transição também, a diferença do processo de transição chileno que vão ser de outros processos de transição, né? Quer dizer, tal como o brasileiro, é um processo muito pactuado, muito pelo alto, né? Mas o brasileiro ainda teve muita agitação política. Sim. Quer dizer, os anos 80 uma década de muita luta social. No Chile, na Argentina desmoronou, né? Desmoronou com a desmoralização internacional, exatamente, com o negócio das Malvinas. Da guerra. Se a gente pensar comparativamente alguns fins de ditaduras nesse momento, né? E isso é interessante, ou seja, tem ditaduras que acabam no processo de transição mais pelo alto, mais pactuado, mais indolor, que, por outro lado, gera maiores continuidades entre o regime ditatorial e o regime democrático que sucede. Agora, Denian, essa questão do pactuado indolor é a questão que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Você teve uma transição da ditadura para a democracia tão pactuada e tão indolor que a dor não passa. Pessoas estão até hoje procurando onde é que estão os seus desaparecidos. E a Comissão da Verdade só chega agora, né? Pois é, então é isso aí. A Argentina, por exemplo, derrubou a ditadura, acabou a ditadura e começou a Comissão da Verdade imediatamente, e muito aberta e transparente aqui, nem as reuniões. Porque a ditadura lá acabou. Caiu, né? Acabou. E muito interessante sobre isso é o papel do PT nesse processo. Vou explicar por quê. Porque o presidente Lula, não necessariamente a criação do nome Lula, que para muitos foi criado no final da década de 80 com a Rede Globo e o Goberido Couto Silva, criaram Lula para inibir Brizola, que voltava do exílio, esse sim um líder que tinha uma agenda mais definida do ponto de vista do... E que não foi para o segundo turno contra o Collor por 400 mil exatamente. Votos. Exatamente. Então, o papel de Lula, porque muitos consideram Lula, e eu acho esse papel do Lula importante, ele ajudou, quer dizer, não é importante nesse viés do professor, ele ajudou com que o Brasil não transformasse numa Nicarágua, quer dizer, que o Brasil fosse para o conflito, se o Brasil enxugasse o que faltava enxugar com relação às canalices do regime militar. Quer dizer, isso ficou guardado numa gaveta. Parece que o presidente Lula, ele é. A ação de Lula é sempre assim. Ele é um negociador, então ele trabalhou bem esse período. Tanto que ele conversa muito bem com o presidente José Sarney, que também. Nós criticamos muito o presidente José Sarney, muito, né? Mas nós não podemos esquecer que durante o governo Sarney, os militares estavam, os mais de linha dura, estavam salivando para voltar. E quem segurou junto ao general Leônidas, ministro Leônidas, que na época ministro do Exército, que havia Ministério do Exército, e outros, foi o presidente Sarney. Tudo bem, que depois ele cometeu muitos pecados durante a vida, mas pelo menos isso deve ser lembrado. Agora, o professor tem razão. Será que o Brasil acabou não deixando muita coisa na gaveta ao ter esses processos muito apaziguadores, né? Mas só deixando claro que Lula, ele faz um papel de apaziguar também. Eu acho que nesse sentido de relembrar, né, nós agora entramos num momento que nós estamos aqui avaliando as heranças negativas desse processo, tanto no Chile, nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Então, eu acho importante a gente lembrar que a decisão da corte, o modo do Brasil ter empurrado esse processo, né, no Chile, logo em seguida que o Pinochet saiu, já... foi convocada uma comissão da verdade, nós demoramos muito tempo. No Brasil, isso foi devido à lei de anistia, à lei da anistia, né? Então, recentemente, a Corte Interamericana de Direito, ela revogou a lei de anistia e cobrou do Brasil, dizendo que a lei não era, ela não poderia ser mais usada como proteção ao julgamento dos crimes e da violação dos direitos humanos no período da ditadura. E foi justamente essa decisão da Corte Interamericana que possibilitou a instalação da comissão da verdade, né? É óbvio que isso já era uma vontade de vários movimentos sociais, tortura nunca mais, enfim. Mas eu acho importante a gente lembrar disso. E aí, puxando para o nosso debate, voltando na questão que o professor Niemeyer colocou, pensando as heranças negativas do 11 de setembro, né? Foi no auge do 11 de setembro que o Bush conseguiu aprovar a lei do ato patriota, que permite a CIA, o Pentágono, enfim, ter acesso às informações pessoais dos e-mails, Facebook. Então, quer dizer, tudo que nós estamos, né, vivendo nesse cenário internacional tem a ver com essa legitimidade, com essa herança lá da restrição às liberdades. O AI-5 pode ser comparado... E o professor Niemeyer falou desse debate permanente que estrutura a nossa realidade, tanto no passado quanto no presente, desse eterno conflito entre a igualdade e a liberdade. Mesmo. Né? E então, pensando nesse sentido, o 11 de setembro ele teve uma consequência muito negativa nesse sentido de cercear as nossas liberdades. Né? Hoje, os Estados Unidos podem observar o mundo inteiro, não só a Dilma, né? Mas, enfim, como até mesmo os usuários anônimos do Facebook, graças a esse ato. Então, quer dizer, existe uma lei que abona esse comportamento e ela é herança do 11 de setembro, desse processo todo. Então, acho que é... Brasil, eu identifico, acho que a herança mais negativa é o modo violento com que a polícia atua, com que a polícia militar atua. E aí eu volto no depoimento do professor Vergara. É isso mesmo, né? A atuação da polícia nas comunidades e no interior do Brasil inteiro, ela é muito violenta. E eu, né, como historiadora de formação, eu não vejo outra herança, né, outro motivo a não ser essa herança negativa da ditadura, o treinamento no DOPS, a Operação Condor, enfim, né? Quer dizer, toda uma herança de um aparelho repressivo que ainda continua dentro do sistema, que não foi... Devidamente neutralizado, né? Não foi de forma alguma. E é interessante destacar que antes dos movimentos sociais terem repercussão no Brasil, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela elaborou um resultado que aconselhava o Brasil a acabar com a polícia militar, dada a truculência com que ela age. Desmilitarização da polícia, que é a palavra de ordem hoje, mas também é uma discussão que as pessoas não entendem direito o que quer dizer. Uhum. Agora, eu queria voltar um pouquinho, porque você falou essa questão da legitimação da espionagem, né, pelo Estado nos Estados Unidos, e também eu queria lembrar da tortura, que também foi legitimada, quer dizer, os generais americanos dizendo, não, você não vai conseguir extrair confissão no Iraque de um cara da Al-Qaeda se você não torturar o cara. E isso também reforça o que já é uma prática no quintal, ou seja, abaixo do Equador, que é uma prática colonial, que vem desde sempre a tortura. A gente só reclama de tortura e só reclama da violência policial quando chega a classe média, né? Enquanto está no morro, né, Vergara? Enquanto está no morro, a situação é tolerável pela sociedade, assim como tem muita gente que tolera e aceita que a polícia bata mesmo, porque se não bater, como é que vai ser? Então, essa questão também acho difícil da gente equacionar, né, não? Eu acho que tem algo importante nesse debate de liberdade e igualdade, que é o papel do Estado. Em situações de muita desigualdade, seja no plano local, seja no plano estadual ou mesmo internacional, você precisa do Estado. Não há outra instituição que redistribua renda e riqueza com mais eficiência que o Estado. Não é. Você pode até considerar o Estado incompetente, com problemas de corrupção, mas o Estado ainda é o grande agente de redistribuição de renda e riqueza. Eu acredito nisso. Isso eu acho algo importante para a gente colocar. Só que o Estado, quando ele parte para uma política mais intervencionista, para diminuir a desigualdade, o Estado vem com muita vontade. E todas as agências do Estado vêm com vontade também. A polícia é um ente do Estado, né? Então a polícia acaba participando. É como se houvesse entre sociedade que recebe a interferência do Estado e o próprio Estado uma troca meio complicada. Olha, eu te dou benefícios sociais, eu te ofereço políticas públicas de redistribuição, mas eu preciso te controlar, né? Eu preciso manter a ordem, né? E aí você tem a violência por detrás disso, principalmente da polícia, mas não é só da polícia, não. É também, muitas vezes, eu vou até longe, é muitas vezes do pai de família. O Brasil é uma sociedade muito machista ainda, e esse pai de família que é machista e humilha a mulher na frente dos filhos, na verdade, ele está reproduzindo essa mesma questão. Olha, eu sou um bom pai, mas aqui quem manda sou eu. A ordem quem impõe é a minha ordem, entendeu? Agora, isso aí tem a ver com a propriedade privada também. Com a propriedade privada que o Estado chancela, mas chancela para poucos. Quer dizer, o Estado chancela aquele que vai ser proprietário. Ele que dá o título de proprietário. O Estado serviu para isso. Em Piscas Eras. Mas essa questão é importante, né? O Estado e a questão ainda de liberdade, igualdade e de violência. O que o Michel Foucault chamou de poder panóptico, né? Do panóptico que observa, né? A violência do Estado, ela opera dentro dessa episteme, né? Para usar um termo foucaultiano, do controle e da observação, né? Da vigilância. Questão da sociedade, quer dizer, você falou, eu me lembro que no domingo o Globo botou como manchete principal as manifestações de rua durante o 7 de setembro, que tinha sido na véspera, dizendo que aquilo foi uma violência desmedida e coisa e tal, e era manchete principal do jornal, e no cantinho, numa coluna à esquerda, uma matéria, uma chamadinha para a matéria principal da editoria de cidade, que dizia que no Rio de Janeiro, a cada hora são agredidas 7 mulheres. E isso eu disse, porra, mas é evidente que essa é que era a notícia para ser a manchete do jornal. E tem a ver com isso que o Niemeyer acabou de dizer, da sociedade tolerar essa violência em nome do... Não, eu sou o provedor, mas eu também sou o corretor dessa coisa aqui, eu imponho a disciplina. E tem a ver com a postura histórica do Estado brasileiro, paternalista, não é? Quer dizer, às vezes eu tenho a impressão de que o período da ditadura, um colega meu jornalista lá em Brasília dizia, olha, os militares estão até hoje procurando um Getúlio. E não acharam mais um Getúlio, entendeu? Getúlio só houve aquele daquele período e acabou. A Segunda Guerra também foi ali, cenário legal para ele, né? Então, eu acho que a gente tem que avançar muito nesse conceito, porque nós não somos nação, nós não temos cidadania, não é? Quer dizer, esse tipo de discussão é que fica muito patente quando a gente compara, por exemplo, a realidade americana com a realidade brasileira. Mas aí, para os liberais de carteirinha, mas os liberais, os bons liberais, não os liberistas, como diria Zé Guilherme Equioca, que só estão pensando em dinheiro. Dinheiro gerando dinheiro linha. Mas os bons liberais, que chegam a Benjamin Constant, quer dizer, os bons liberais que pensam talvez uma menor intervenção do Estado, né? Mas ainda uma intervenção, mas uma menor intervenção para liberar mais a sociedade civil, talvez até das amarras da violência. Essa é uma discussão importante, né? Entre liberais e intervencionistas, entre bons liberais e bons intervencionistas. Eles trazem essa questão, talvez menos de Estado, uma sociedade civil mais fortalecida, vai permitir que uma polícia militar seja melhor treinada, porque a sociedade civil vai ter mais voz, né? Agora, num país complexo como o nosso, enorme como o nosso, né? De muita diferença regional e de situações ainda de quase mundo medieval em alguns lugares, né? Comparado ao mundo em tendência a uma convivência capitalista, é difícil pensar, porque aí, só se você fizesse algo muito particular para cada região, isso é muito difícil do ponto de vista de políticas públicas, né? É interessante porque a minha observação e a minha vivência em relação à violência foi em relação a um país que eu nasci, depois fui morar na Espanha e depois vim no Brasil. E o que me chamou a atenção quando eu cheguei no Brasil era o contraste arquitetônico. Quer dizer, São Conrado, você sai do túnel, você vem, olha para o lado direito, tem uma comunidade. Olha para o lado esquerdo ou mais em frente, tem uma outra comunidade. De arquiteturas totalmente diferentes. Esse foi um impacto muito grande para mim quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 11 anos. E depois eu continuei estudando, escola, faculdade, vestibular, universidade, estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e os contrastes continuaram aparecendo, né? Até na formação médica. Não vou dizer na formação das outras áreas, porque não é minha especialidade, mas na formação médica a gente verifica isso. O jovem que se forma numa unidade pública em medicina, ele tem acesso à possibilidade de aprendizado que um jovem numa escola privada de medicina não tem acesso, pagando R$4.000 de mensalidade. E a gente tem uma faculdade de medicina aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é particular, e que não estava podendo fazer mais nada por esses jovens. Ao ar livre. Ao ar livre. Exatamente. Jornal, ao ar livre. Queriam. Pagando R$4.000 de mensalidade. Agora, isso aí tem a ver, Vergara, com essa coisa que o Niemeyer estava dizendo do desenho do Estado, o tamanho do Estado disso aí, qual o nível de intervenção. Diga, Demir. Não, eu acho importante pontuar isso. Essa questão é fundamental, né, que o professor Niemeyer colocou. Mas também pensar na estrutura do Estado hoje no mundo inteiro, como é importante, mesmo os estados que praticaram de forma muito violenta as políticas neoliberais, como na verdade esses estados não diminuíram, eles mudaram de, a formatação, a relação que os estados estabeleceram com a sociedade, né? Se pensar, por exemplo, no neoliberalismo brasileiro, se o Estado brasileiro diminuiu, né? Ou seja, as estruturas de violência do Estado, né? tem aumentado, né? A gente pensar, como muito bem colocou o professor Neymar, ou seja, a polícia é uma esfera do Estado, né? É. Às vezes no discurso contra o neoliberalismo, às vezes você cai nessa discussão de que parece que contra o neoliberalismo a gente tem que defender o Estado, né? Como se o Estado também é violência. O Estado é um sistema carcerário, né? Vamos pegar o Estado americano, né? Também. O maior sistema carcerário do mundo, né? O maior quantidade de pessoas presas, né, do mundo. Isso é Estado, é, né? Ou seja, o tipo de violência que é interna e externa também. Essas restrições às liberdades individuais, como muito bem colocou a minha colega, pós 11 de setembro, né, que se intensificaram nos Estados Unidos. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro, um absurdo, que é, né, uma lei contra o direito de resistência, porque é uma lei contra você usar máscara quando a polícia atua de forma desidentificada e extremamente violenta, né, é um absurdo, porque está se infringindo um direito. A polícia com máscara, né? Não, a polícia, a mascarada, desidentificada, pois e com não, e o polícia... monopólio da violência, e podendo fazer o que for, né? E com o apoio de setores da imprensa, porque aquela capa do Globo de domingo, é um escândalo. Quer dizer que a violência do 7 de setembro foi provocada pelos mascarados? E que a gente violência... tem presos políticos hoje no Brasil, que foram presos e encarcerados pela polícia militar. E que a violência do 7 de setembro das manifestações superou a manifestação cívico-militar que foi a desfile do 7 de setembro. Isso é que me deixou mais machucado como jornalista. Mas o desfile de 7 de setembro, eu dou uma das minhas aulas no BMEC, é sobre estratégia militar, né? E eu analisei o desfile. Fiquei um bom tempo analisando. Eu fiquei muito satisfeito ao mesmo tempo. Você vê como vivemos um mundo das contradições. Em saber que o Brasil está com um novo armamento, por exemplo, de combate terrestre, tanques militares específicos, né, para combater o inimigo, se houver um inimigo um dia, que invada, por exemplo, situações como o contexto da Amazônia, eu fiquei muito satisfeito. Olha como nós estamos, como é difícil pensar. Como é complexo, vezes, né, esse cenário. Porque eu fiquei, né? O poder nacional tá melhorando a indústria de armas, de defesa no Brasil. Desculpa tratar essa questão de armas de novo. A indústria de defesa está se aprimorando, que não tem jeito, jogo é jogado, lambaria é pescado. Se os outros estão se armando, nós temos que nos armar também. E acho que isso tem muito a ver. E não sei se isso vai acabar, eu acho que é mais fácil o Botafogo ser campeão do mundo do que isso acabar. Quer dizer, acabar o capitalismo. Tinha que botar o Botafogo na história. Não vai acabar, não vejo isso acabando. Isso que nós consideramos como o lucro, né, o ganho, a necessidade que o indivíduo tem de ganhar e o medo de perder, isso eu acho difícil a gente pode transformar isso, mas não acabar com isso, infelizmente. Mas aí é contraditório, aí eu vejo desfile, vejo essa necessidade da manifestação de diminuir a violência, isso tudo é muito interessante. É, né? Verdade. Exato. Não, nunca vai acabar, e eu estou aqui me lembrando do livro do Tocqueville, né, Democracia na América, em que ele falava que o regime desse conflito do regime da liberdade, regime da igualdade, e ele falava que o melhor lugar para se viver era um lugar onde a sociedade civil, né, tivesse consolidada, que ela funciona como uma espécie de advogada dos direitos humanos, dos direitos civis. E é interessante a gente pensar que, sim, o Estado vai sempre tentar coibir, esse é o papel dele. Mas se nós temos um governo, né, quer dizer, o governo da rua, em que a sociedade civil está mobilizada, é uma espécie, a gente faz, acaba se criando uma espécie de resistência, né? De resistência alternativa. Que se a gente transportar esse debate para o cenário internacional, é o que está acontecendo hoje, né? O Obama e os Estados Unidos, ele se sente no dever de cercear, né? Quer dizer, de atacar a Síria. Porque, por causa de um discurso dele, que se fosse usada armas químicas, ultrapassasse a linha vermelha, eles iriam atacar. Mas você tem a opinião pública que se manifestou, né? Enfim. Muito difícil isso. Exato, mesmo para nós. Né? Mesmo pra nós. E a ONU, que deveria ser esse elemento para interpor esses ela acabou, né, não funcionando, mas eu acredito que, assim, o fato do Obama ter voltado atrás e estar esperando a decisão do Senado tem muito a ver com essas manifestações, enfim, com a população que manifestou. E é curioso a gente pensar que até por isso, hoje a celebração do 11 de setembro nos Estados Unidos, ela não está sendo tão divulgada como ela foi há 12 anos atrás, por causa desse contexto, a população, né, quer dizer, o que eu li na imprensa internacional foi exatamente isso, assim, de que os Estados Unidos vai celebrar uma memória, sendo que eles estão prestes a entrar numa outra guerra e repetir os mesmos erros. Então, quer dizer, então acho que é importante também a gente trazer aqui esse papel desse, eu não sei se é um ativismo, talvez até um ativismo de sofá, que está presente, mas que de alguma forma interpõe aí e consegue consolidar um tipo de resistência. Não pode não ser tão eficaz, né? Mas consegue pelo menos negociar. E na verdade vai minando, né, Sueli? Porque você, por exemplo, tem hoje as redes sociais, as mídias sociais, você tem a internet agindo como um aliado dessa voz reprimida da sociedade civil. Então essa maioria silenciosa, né, que condena mas não vai para a rua, essa maioria silenciosa se manifesta. E você vê isso muito, muito pela internet. Agora eu queria que vocês, já estamos caminhando para o final, cada um fizesse o seu, sua fala final de encerramento, avaliação do debate, do tema que nós tratamos, deixasse o recado. Pode começar com você mesmo, Suelen. Ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os meus colegas. Acho que foi muito rico essa experiência e também da gente celebrar, mas o que eu acho que deve ficar marcado é que, infelizmente, essa coincidência é uma coincidência histórica, né? A história tem uma coincidência no mínimo trágica, porque são, querendo ou não, são dois eventos nos quais os direitos humanos serviram de desculpa, de motivo, pretexto, de pretexto, para que várias políticas, não só internacionais, mas também políticas nacionais, tanto no Chile quanto no Brasil, né, que a gente discutiu aqui, se solidificassem. Né? Então, acho que hoje não é um dia para se celebrar, mas é um dia para refletir sobre essas heranças trágicas, mas ao mesmo tempo de olhar para o futuro aí com um pouco de esperança também. Legal. De que, né, nós estamos aí, e acho que é interessante destacar que as comissões da verdade estão aí para julgar tanto, né, para fazer essa reconciliação da população no Chile, no Brasil, por mais que elas tenham seus defeitos, enfim, todas as suas críticas, mas é importante que haja esse espaço para o debate, né, para essa reconciliação. E em termos dos Estados Unidos, eu acho que também é um momento super importante de pensar a memória do 11 de setembro, pelo menos tem servido para que eles reflitam aí sobre essa decisão unilateral de atacar a Síria, né? Pelo menos nós estamos vivendo um momento em que a negociação diplomática está conseguindo, se não acabar com a possibilidade de um ataque, mas pelo menos atrasar um pouco, né? Quer dizer, há uma esperança ainda no espaço diplomático. Essa é a professora Suelen de Oliveira, professora de Relações Internacionais da ESPM aqui no Rio de Janeiro. Agora vamos ao Zé Niemeyer, coordenador de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais do IBMEC Rio. Primeiro, eu queria cumprimentar o cidadão chileno, que nesses últimos anos continua acordando cedo, trabalhando, construindo o país. Cumprimentar o cidadão norte-americano também, fez o mesmo nesses últimos anos. Quer dizer, o cidadão muitas vezes está fora da agenda da alta política, como a gente diz, né? E deveria participar mais, mas muitas vezes está fora. Então, cumprimento o cidadão chileno, o cidadão norte-americano. Gostei muito do debate, debate de alto nível. Acho importante, nós discutimos. E eu, em sala de aula, costumo dizer que o Rio é o mundo e o mundo é o Rio. E acho que o Rio de Janeiro tem um papel muito importante, inclusive nas relações internacionais. É uma cidade de muita contradição, De muita loucura, muitas vezes, mas é uma cidade que ela pode construir alternativas de procedimentos que eu acho que outras cidades no mundo não conseguem fazer tão bem. O Rio de Janeiro tem aí uma chance, e tomara que isso continue, isso parte também do papel das manifestações, dos grupos. É uma sociedade que pode cada vez se organizar mais, né, visando diminuir desigualdades, que uma sociedade ainda carioca muito desigual, temos que diminuir desigualdades no Rio de Janeiro, mas garantindo liberdades, e liberdades que o carioca sabe colocar muito bem no cartaz, né? No slogan. Carioca é muito bom. Carioca é muito. Eu falo isso como paulista, que está no Rio há 8 anos, mas que decidi não voltar mais. Está decidido isso já. Adotou. O caixão vai sair do Leme, assim espero. Bem, então, o carioca tem essa competência de se colocar e de defender liberdades, ou garantir liberdades conquistadas a duras penas, mas ao mesmo tempo trabalhar a questão da criatividade, do empreendedorismo, da cultura. Eu sinto o Rio de Janeiro, eu não vivi o Rio de Janeiro dos anos 60, mas eu sinto que há uma vontade para transformar essa cidade novamente numa cidade, além de cosmopolita, mas uma cidade que seja referência para aquilo que é humano, que é muito importante, para aquilo que é humano. Ok, esse Zé Niemeyer, um paulista que nós adotamos aqui, se confessou agora aí. Agora vamos ao Demian Bezerra de Mello, professor de História da UFRJ. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito mais uma vez o convite do Golo e a oportunidade de estar aqui trocando, enfim, nesse debate realmente de alto nível aqui com os colegas. Se aprende muito, né? Se conversa muito, e dizer que é importante rememorar e pensar e refletir criticamente sobre esses eventos e principalmente desmistificar uma coisa sobre esses eventos, né? A gente está pensando aqui basicamente no golpe de Estado no Chile em 73 e o 11 de setembro nos Estados Unidos, como eles têm relação com a nossa história, ou seja, como eles não são um problema dos outros, porque mesmo que sejam experiências específicas de outras culturas, de outros países, nos dizem respeito, né? Como seres humanos, etc. Então é importante conhecer essas experiências, né? E ver até que ponto essas coisas, né, se refletem, se reproduzem num cenário interno. E dizer que eu penso que eu espero muito que o Rio de Janeiro seja também um espaço de experiências positivas, né? Como o colega colocou aqui muito bem antes de mim. E que não seja um espaço de experiência negativa de restrição às liberdades, né? Ok, para encerrar, o Garcia Vergara, chileno, nosso médico de família e comunidade. Eu tenho pouco tempo, poucos minutos, mas eu queria fazer uma declaração. Uma declaração de amor. Amor ao Brasil, amor à cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do mundo, que me acolheu e que possibilitou que pudesse ser o que eu sou, médico, professor universitário, e poder estar aqui nesse debate conversando com vocês todos. Seja Obrigado. Sempre bem-vindo aqui. Bem. Aliás, todos sejam sempre bem-vindos aqui. A porta está aberta, isso aqui é uma emissora pública e o Tema Livre é uma tribuna nossa mesmo. O Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aos participantes e a você que acompanhou o debate. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.